Vai, vai. E só você do meu coração querer. Pra me envolver com outras, mas não consigo te esquecer. O seu abraço, só você que tem. O seu beijo é só você que tem. Volta, bebê, volta, neném, se não for você. É meu, tô com saudade. Aquela citadinha que tu tem. Volta, bebê, volta, neném, se não for você. É meu, tô com saudade. Aquela citadinha que tu tem. Volta, bebê, volta, neném, se não for você. Chora, papá. Mas não consigo. Fá! O meu abraço só você que tem. O seu beijo é só você que tem. Volta, bebê, volta, neném, se não for. Eu tô com saudade. Aquela citadinha que tu tem. Volta, bebê, volta, neném, se não for você, não vai. Que tu tem. Volta, bebê, volta, neném, se não for você.